falar de alguém que a gente ama e não consegue. A gente busca atento um jeito pra expressar, mas na hora eu não sei o que acontece. Senhor, como eu queria ser exata naquilo que eu tenho pra dizer. São tantas coisas que eu gostaria de falar, há tantas coisas para te agradecer. De verdade, provei algo que antes nunca conheci. O calor e o aconchego em teus braços, o carinho com que cuidas bem de mim. E é por isso e muito mais que eu te agradeço. Procurar a melhor forma que eu puder, mas tu me conheces bem e também meu coração. Ó Senhor, preciso apenas te dizer. Procurar a melhor forma que eu puder, mas tu me conheces bem e também meu coração. Ó Senhor, preciso apenas te dizer.